Contos inéditos. Além do Rio Negro. As Negras Noites de Zamboula. Os Profetas do Círculo Negro. Além do Rio Negro. 1. Conan perde seu machado. A quietude da trilha da floresta era tão primitiva que a suave pegada de um pé calçado causava um enorme distúrbio. Ao menos é o que parecia aos ouvidos do viajante, apesar de ele se mover ao longo do caminho com a precaução que deve ser praticada por qualquer homem que se aventurava além do Rio do Trovão. Ele era um jovem de altura mediana, com um semblante aberto e um tufo de cabelo desgrenhado escapando de seu elmo ou capacete. Suas vestes eram comuns o suficiente para aquele país. Uma túnica grosseira com uma fivela na cintura, calções de couro até os joelhos e suaves botas de camurça que chegavam até a altura dos joelhos. O cabo de uma faca se projetava do topo de uma das botas. O largo cinto de couro apoiava uma espada curta e pesada e uma bolsa de camurça. Não havia perturbação nos olhos largos que esquadrinhavam as paredes verdes que franjavam a trilha. Apesar de não ser alto, era bem constituído, e os braços que as mangas curtas da túnica deixavam à mostra eram grossos e musculosos. Vagou impassível apesar de a última cabana de colonizadores estar milhas atrás de si, e cada passo o levava mais próximo do sombrio perigo que espreitava como um bando de sombras sobre a antiga floresta. Ele não estava fazendo tanto barulho quanto lhe parecia, apesar de saber muito bem que a fraca pegada de seus pés calçados seria como um toque de alarme para os ferozes ouvidos que poderiam estar espreitando na traiçoeira vastidão verde. Sua atitude negligente não era genuína. Seus olhos e ouvidos estavam em pleno alerta, sobretudo os ouvidos, porque nenhum olhar conseguiria penetrar o emaranhado de galhos mais do que alguns pés em qualquer direção que fosse. Mas foi instinto mais do que qualquer aviso de seus sentidos externos que o alertou de repente e o fez levar a mão sobre a empunhadura. Ele permaneceu estático no centro da trilha, prendeu a respiração, perguntou-se sobre o que tinha escutado e se de fato havia escutado algo. O silêncio parecia absoluto. Nem um esquilo murmurava ou um pássaro chilreava. Então seu olhar fixou-se em uma massa de arbustos ao lado da trilha, algumas jardas à sua frente. Não havia brisa, ainda assim ele tinha visto um galho tremer. Seus pelos se eriçaram e por um instante permaneceu indeciso, certo de que um movimento em qualquer direção traria a morte e saída dos arbustos. Um pesado som de trituração soou atrás das folhas. Os arbustos foram sacudidos com força e, junto com o barulho, uma flecha curvada de forma irregular surgiu de dentro deles e desapareceu entre as árvores do lado oposto. O viajante vislumbrou sua trajetória enquanto saltava freneticamente para se proteger. Sua espada tremia nos dedos e, ao agachar-se atrás de um caule grosso, viu os arbustos se abrirem e uma figura alta pisar devagar na trilha. O viajante encarou-a surpreso. O estranho estava vestido como ele, com botas e calções, apesar de estes serem de seda e não de couro, mas trajava uma cota de malha tecida sem mangas ao invés da túnica e um capacete empoleirado sobre sua juba escura. Aquele capacete apreendeu o olhar do outro. Não tinha crista, porém era adornado por pequenos chifres de búfalo. Nenhuma mão civilizada jamais criara uma peça como aquela. Nem era a face abaixo dele a de um homem civilizado. Parda, com cicatrizes, olhos azuis ardentes. Era uma face tão imaculada quanto a floresta primitiva que constituía o pano de fundo. O homem trazia uma espada larga na mão direita e a ponta estava manchada de vermelho. — Pode sair! — ele chamou com um sotaque que não era familiar ao viajante. — Você está seguro agora. Só havia um desses cães. Pode sair! O outro emergiu hesitante e o encarou. Sentiu-se indefeso e fútil quando percebeu as proporções do homem da floresta. O peito de ferro maciço e o braço que portava a espada vermelha bronzeado pelo sol, estriado e marcado de músculos. Ele se movia com a facilidade fatal de uma pantera. Também era ferozmente flexível para ser produto da civilização, até mesmo para aquele arremedo de civilização que compunha as distantes fronteiras. Virando-se, ele pisou de volta nos arbustos e os separou. Ainda incerto sobre o que acabara de acontecer, o viajante do leste avançou e olhou para baixo em direção ao meio da moita. Um homem estava deitado. Era baixo, escuro e tinha músculos grossos. Estava nu, exceto por um trapo que lhe cobria o lombo, um colar de dentes humanos e um bracelete de latão. Uma espada curta estava enfiada no cinturão da tanga e a outra mão ainda apertava um pesado arco negro. O homem tinha cabelos longos e escuros. Era tudo o que o viajante podia dizer sobre sua cabeça, pois suas feições eram uma máscara de sangue e cérebro. Seu crânio tinha sido aberto ao meio. Pelos deuses, um picto! Exclamou o viajante. Os intensos olhos azuis voltaram-se para ele. Você está surpreso? Disseram-me em Velitrium e também nas cabanas dos colonos ao longo da estrada que esses demônios às vezes se esgueiravam pela fronteira, mas eu não esperava encontrar um deles aqui tão longe, no interior. Você só está a 4 milhas ao leste do Rio Negro, informou-lhe o estranho. Eles têm sido vistos milhas adentro de Velitrium. Nenhum colonizador entre o Rio do Trovão e o Forte Tusselan está de fato a salvo. Eu rastreei este cão 3 milhas ao sul do forte esta manhã e o tenho seguido desde então. Vim por trás dele no exato momento em que estava atirando uma flecha em você. Um instante mais tarde haveria outro estranho no inferno. Mas eu atrapalhei a mira dele. O viajante estava observando o homem com os olhos arregalados, emudecido pela percepção de que ele tinha realmente rastreado um dos demônios da floresta e o matado sem suspeitas. Aquilo implicava uma qualidade de conhecimento das selvas impensada até mesmo para a região de Conajohara. — Você faz parte das guarnições do forte? — ele perguntou. — Não sou soldado. Recebo o pagamento e as rações de um oficial de linha, mas faço meu trabalho nas matas. Valano sabe que sou mais útil vagando ao longo do rio do que intocado no forte. De maneira casual, o matador, com o pé, empurrou o corpo mais para o fundo dos arbustos, ajuntou-os e começou a descer a trilha. O outro o seguiu. Meu nome é Baltus, ele se apresentou. Estava em Velitrium na noite passada. Ainda não decidi se vou apanhar uma porção de terra ou entrar para o serviço militar. As melhores terras próximas ao Rio do Trovão já estão ocupadas, grunhiu o outro. Há muitas terras boas entre a Enseada do Escalpo, você a cruzou algumas milhas atrás, e o Forte, mas está ficando muito infernal próximo ao rio. Os pictos vêm para queimar e matar como aquele ali. Nem sempre estão sozinhos. Algum dia tentarão expulsar os colonizadores de Conajohara, e eles podem conseguir, isso é bem provável. Esse negócio de colonização é uma loucura de qualquer modo. Há muitas terras boas ao leste das marchas bossonianas. Se os aquilonianos cortassem um pouco dos grandes estados de seus barões e plantações sem trigo onde agora há somente caça a veados, não precisariam cruzar a fronteira e tomar as terras dos pictos. Essa conversa é estranha para um homem a serviço do governador de Conajohara, objetou Baltus. Isso não representa nada para mim, devolveu o outro. Sou um mercenário, vendo minha lâmina pelo preço mais alto. Nunca plantei trigo e jamais o farei, enquanto existirem outras colheitas que possam ser feitas com a espada. Mas vocês, iborianos, expandiram o máximo que puderam. Cruzaram as marchas, queimaram algumas vilas, exterminaram uns poucos clãs e levaram as fronteiras até o Rio Negro. Porém, duvido que serão capazes sequer de manter o que conquistaram e jamais conseguirão empurrar as fronteiras para mais além do oeste. Seu rei idiota não entende as condições aqui. Ele não lhes enviará reforços suficientes e não há colonizadores o bastante para suportar o choque de um ataque combinado vindo do outro lado do rio. Mas os pictos estão divididos em pequenos clãs, persistiu Baltus. Jamais se unirão. Podemos aniquilar cada clã de forma isolada. Ou quaisquer 3 ou 4 clãs, admitiu o matador. Entretanto, um dia um homem surgirá e unirá 30 ou 40 clãs, assim como foi feito entre os Cimérios quando os Gunderlenses tentaram empurrar nossa fronteira para o norte anos atrás. Eles tentaram colonizar as marchas cimerianas do sul. Destruíram alguns pequenos clãs, construíram um forte, Venarium. Você já deve ter ouvido a história. De fato, replicou Baltus, crispando as mãos nervosamente. A memória daquele desastre vermelho era um borrão negro nas crônicas de um povo orgulhoso e guerreiro. Meu tio estava em Venarium quando os Cimérios subiram pelas muralhas. Ele foi um dos poucos que escapou àquela matança. Escutei-o contar a história diversas vezes. Os bárbaros desceram pelas colinas em uma horda devoradora, sem aviso, e trovejaram sobre Venarium com tamanha fúria que não houve o que fazer diante deles. Homens, mulheres e crianças foram massacrados. Venarium foi reduzida a uma massa de ruínas carbonizadas e assim permanece até hoje. Os aquilonianos foram levados de volta pelas marchas e desde então nunca mais tentaram colonizar o país dos Cimérios. Mas você fala de Venarium com familiaridade? Esteve por lá? Estive, grunhiu o outro. Fazia parte da horda que se amontoava sobre as muralhas. Não tinha visto 15 invernos ainda. No entanto, meu nome já era repetido nos conselhos de fogo. Baltos involuntariamente recuou encarando-o. Parecia incrível que o homem que andava com tranquilidade ao seu lado tivesse sido um daqueles demônios ensandecidos que polvilharam sobre as muralhas de Venarium naquele dia que fez as ruas ficarem carmesins. Então você também é um bárbaro? Exclamou sem querer. O outro acenou com a cabeça sem se ofender. Sou Conan, da Ciméria. Já ouvi falar de você? Um interesse renovado correu no olhar de Baltos. Não era de admirar que o Picto fora vitimado por seu próprio tipo de artimanha. Os Cimérios eram bárbaros tão ferozes quanto os Pictos e muito mais inteligentes. Era óbvio que Conan tinha passado bastante tempo entre os homens civilizados, ainda que aquele contato não tivesse amolecido ou enfraquecido qualquer um de seus instintos primitivos. A apreensão de Baltos transformou-se em admiração enquanto observava as passadas felinas e o silêncio sem esforço com que o Cimério se movia ao longo da trilha. Os elos lubrificados de sua armadura não tilintavam, e Baltos soube que Conan poderia passar pelo mais denso arbusto ou pelo bosque mais emaranhado tão silenciosamente quanto qualquer picto nu que já tivesse vivido. — Você não é um Gunderlense. Foi mais uma assertiva que uma questão. Baltos balançou a cabeça e respondeu. — Sou de Tauran. — Eu vi bons mateiros vindos de Tauran. Mas os bossonianos abrigaram vocês, aquilonianos, da natureza selvagem por séculos demais. Vocês precisam endurecer. Aquilo era verdade. As marchas bossonianas, com suas vilas fortificadas lotadas de arqueiros determinados, serviam à Aquilônia há bastante tempo como um amortecedor contra os bárbaros da periferia. Agora, entre os colonizadores que viviam além do Rio do Trovão, estava crescendo uma raça de homens da floresta capaz de enfrentar os bárbaros em seu próprio jogo. Porém, seus números ainda eram escassos. A maior parte dos homens das fronteiras era como Baltos, mais do tipo colonizador do que mateiro. O sol ainda não se tinha posto, no entanto, não estava mais à vista, escondido atrás da densa parede da floresta. As sombras estendiam-se, aprofundando-se nas matas às suas costas, à medida que os companheiros desciam a trilha. — Estará escuro antes de chegarmos ao forte — comentou Conan casualmente e então... — Ouça! Ele fez uma pausa e agachou-se rápido, espada pronta, transformado em uma figura selvagem de suspeita e ameaça, preparado para lutar e dilacerar. Baltos também havia escutado um grito bravio que irrompeu em sua nota mais aguda. Era o berro de um homem presa de terrível medo e agonia. Num instante, Conan estava correndo trilha abaixo, cada passo ampliando a distância entre ele e seu esforçado companheiro. Baltos esbaforiu uma maldição. Entre os colonizadores de Tauran, ele era tido como um bom corredor, mas Conan o estava deixando para trás com uma facilidade enlouquecedora. Então Baltos esqueceu-se de sua exasperação quando seus ouvidos foram ultrajados pelo mais assustador grito que jamais escutara. Este não era humano, mas um miado demoníaco de triunfo hediondo que parecia exultar sobre a humanidade caída e ecoar nos golfos negros além do alcance da vista humana. As passadas de Baltos vacilaram e um suor pegajoso ensopou sua pele. Entretanto, Conan não hesitou. Disparou em torno de uma curva na trilha e desapareceu, e Baltos entrou em pânico ao se ver sozinho com aquele grito horrível estremecendo pela floresta em ecos sombrios. E imprimindo uma explosão extra de velocidade, mergulhou atrás dele. O aquiloniano deslizou tropeçando até uma paragem, quase colidindo com o Cimério que estava parado na trilha sobre um corpo amassado. Mas Conan não estava olhando para o cadáver que jazia na poeira ensopada de vermelho. Observava as matas profundas de ambos os lados da trilha. Balthus murmurou uma horrível blasfêmia. Era o corpo de um homem que estava lá na trilha. Era baixo, gordo e vestia botas com camadas de ouro trabalhadas e, apesar do calor, uma túnica de arminho aparado de um rico mercador. Seu rosto gordo e pálido estava paralisado pelo horror. Sua grossa garganta tinha sido cortada, como se por uma lâmina afiada igual a uma navalha, de orelha a orelha. A espada curta ainda na bainha parecia indicar que ele fora atacado sem ter chance de lutar por sua vida. Um picto! Balthus suspirou enquanto se virava para espreitar as sombras compactas da floresta. Conan balançou a cabeça e endireitou-se para examinar o homem morto. Um demônio da floresta. Este é o quinto por Crom. O que quer dizer? Já escutou falar de um mago picto chamado Zogar Sag? Balthus negou com a cabeça e irrequieto. Ele vive em Gualela, a vila mais próxima depois do rio. Há 3 meses ele se escondeu ao lado desta estrada e roubou um grupo de mulas de um comboio destinado ao forte. De alguma forma, drogou os condutores. As mulas pertenciam a este homem. Conan indicou o cadáver com seu pé. Tibérias, um mercador de Velitrium. Elas estavam carregadas com barris de alho e o velho Zogar parou para se embebedar antes de cruzar o rio. Um mateiro chamado Soractus o rastreou e conduziu Valanus e 3 soldados até onde ele estava deitado, bêbado, em uma moita. Por causa das importunações de Tibérias, Valanus jogou Zogar Sag em uma cela. Esse é o pior insulto que se pode cometer contra um picto. Ele deu um jeito de matar o guarda e fugiu, e enviou a notícia de que pretendia matar Tibérias e os 5 homens que o capturaram de uma forma que faria os aquilonianos estremecer pelos próximos séculos. Bem, Soractus e os soldados estão mortos. Soractus foi assassinado no rio, os soldados nas próprias sombras do forte. E agora Tibérias está morto. Nenhum picto os matou. Cada vítima, exceto Tibérias, como pode ver, tinha perdido a cabeça. Sem dúvida agora estão enfeitando o altar do deus particular de Zogar Sag. Como você sabe que eles não foram mortos pelos pictos? Perguntou Balthus. Conan apontou para o cadáver do mercador. Você acha que isso foi feito com uma faca ou espada? Olhe mais de perto e verá que somente uma garra poderia fazer um ferimento assim. A carne está rasgada, não cortada. Talvez uma pantera? Começou Balthus sem convicção. Conan balançou a cabeça sem paciência. Um homem de Tauran não pode confundir a marca das garras de uma pantera. Não, é um demônio da floresta convocado por Zogar Sag para perpetrar sua vingança. Tibérias foi um tolo de ir a Velitrium sozinho e tão perto do ocaso. Mas cada uma das vítimas parecia ser acometida pela loucura pouco antes de a desgraça se abater. Olhe aqui, os sinais são claros o bastante. Tibérias veio cavalgando ao longo da trilha em sua mula, talvez com um feixe de peles de lontras para vender em Velitrium, e a coisa saltou sobre ele de trás daquele arbusto. Veja onde os galhos estão amassados. Tibérias deu um grito e então sua garganta foi rasgada. Agora está vendendo suas outras peles no inferno. A mula fugiu para as matas. Escute, mesmo agora dá para escutá-la debatendo-se sob as árvores. O demônio não teve tempo de pegar a cabeça de Tibérias. Ele fugiu à nossa chegada. A sua chegada? Consertou Balthus. Não deve ser uma criatura muito terrível se fugiu de um homem armado. Mas como você sabe se não era algum picto com algum tipo de gancho que rasga ao invés de cortar? Você o viu? Tibérias era um homem que andava armado, grunhou Conan. Se Zogar Sag pode trazer demônios para auxiliá-lo, ele pode lhes dizer qual homem devem matar e qual devem deixar em paz. Não, eu não o vi. Apenas arbustos balançarem à esquerda da trilha. Porém, se precisa de mais provas, olhe aqui. O matador havia pisado em uma piscina de sangue na qual o morto estava esparramado. Sob os ramos, na beirada do caminho, havia uma pegada feita em sangue no barro duro. Um homem fez isso? Perguntou Conan. Balthus sentiu seu escalpo arrepiar. Nenhum homem ou qualquer besta que ele conhecesse poderia ter deixado aquela estranha e monstruosa pegada com 3 dedos. Esta era curiosamente a combinação de pássaro e réptil, contudo, ao mesmo tempo, nem um tipo nem outro. Balthus espalhou os dedos ao longo da impressão com cuidado para não tocá-la e soltou um grunhido explosivo. Não conseguia alcançar a marca. — O que é isto? — sussurrou. — Nunca vi uma besta que deixasse uma pista como esta. Nem qualquer tipo de homem são, respondeu Conan com um ar sinistro. É um demônio dos pântanos. Eles são compactos como os morcegos dos pântanos além do Rio Negro. É possível escutá-los uivando como almas condenadas quando o vento sopra forte do sul nas noites quentes. O que faremos? Perguntou o aquiloniano, espiando com desconforto para dentro das profundas sombras azuladas. O medo congelado nas feições do morto o assustou. Ele se perguntou que imagem hedionda o infeliz tinha visto saltar sorrindo de dentro das árvores e que fez gelar seu sangue com tamanho terror. Não adianta tentar seguir um demônio, grunhiu Conan, apanhando uma pequena machadinha do cinturão do morto. Tentei rastreá-lo após a morte de Soractus. Perdi seu rastro em 12 passos. Ele pode ter criado asas e voado ou afundado nas profundezas do inferno. Não sei. Também não vou atrás da mula. Voltarei para o forte ou para alguma cabana dos colonizadores. Enquanto falava, Conan se ocupava na beirada da trilha com seu machado. Com alguns poucos golpes, cortou um par de mudas com 9 ou 10 pés de comprimento e desnudou-as de seus ramos. Depois cortou uma quantidade de vinhas parecidas com serpentes que rastejavam entre os arbustos próximos e, atando uma extremidade a um dos polos a poucos pés do final, batendo uma vinha sobre a outra, entrelaçou-as para frente e para trás. Em poucos instantes ele tinha uma maca bruta, porém forte. O demônio não vai pegar a cabeça de Tibéria se eu puder evitar, rosnou. Vamos carregar seu corpo até o forte. Não são mais que 3 milhas. Nunca gostei do tolo, mas não podemos ter demônios pictos fazendo maldições com a cabeça de homens brancos livremente. Os pictos eram uma raça branca, embora fossem morenos, mas os homens das fronteiras nunca se referiam a eles dessa forma. Baltus apanhou a traseira da maca sobre a qual Conan depositou sem cerimônia o desafortunado mercador e seguiram pela trilha o mais rápido possível. Conan não fez mais barulho carregando seu sinistro fardo do que tinha feito quando não estava sobrecarregado. Fez um laço com o cinto do mercador no final dos polos e estava carregando a sua parte da carga com uma mão enquanto a outra empunhava a espada nua. Seu olhar incansável examinava as sinistras matas ao redor deles. As sombras estavam ficando mais densas. Uma bruma azul escuro borrava os contornos da folhagem. A floresta parecia mais profunda no crepúsculo, tornando-se um assombro azul de mistério, abrigando coisas insuspeitas. Eles tinham coberto mais de uma milha e os músculos dos braços de Baltus estavam começando a doer um pouco quando um grito soou estridente das matas, cujas sombras azuis começavam a mudar para púrpura. Conan parou convulsivamente e Baltus quase soltou a maca. — Uma mulher! — berrou o jovem. — Sagrado Mitra! Uma mulher gritando lá fora! — A esposa de um colono perdida nas selvas! — rosnou Conan, colocando sua extremidade da maca no chão. — Talvez procurando por uma vaca. Fique aqui! Ele mergulhou como um lobo caçando dentro da parede de folhas. Os cabelos de Baltus se eriçaram. Ficar aqui junto com este cadáver e um demônio escondido nas matas? Ele ganiu. Eu vou com você! E transformando as palavras em ações, seguiu atrás do cimério. Conan deu uma olhadela para trás, mas não fez objeções, embora não tenha moderado suas passadas para se acomodar às pernas curtas do companheiro. Baltus desperdiçava fôlego xingando, enquanto o cimério afastava-se dele outra vez como um fantasma entre as árvores. Conan irrompeu em uma clareira escura e estancou agachando-se, lábios rosnando, a espada erguida. — Por que estamos parando? — indagou Baltus, limpando o suor dos olhos e apertando sua espada curta. — O grito veio desta clareira ou próximo daqui — respondeu Conan. — Nunca erro a localização de sons mesmo nas matas. — Mas onde? Atrás deles, na direção da trilha que tinham acabado de deixar, o súbito som eclodiu de novo. Cresceu penetrante e agudo, o grito de uma mulher em terror frenético. E então, chocante, modificou-se para o som de uma gargalhada zombeteira que poderia ter irrompido dos lábios de um demônio inferior do inferno. — O quê? Em nome de Mitra? O rosto de Baltus era um borrão pálido nas trevas. Com uma praga abrasadora, Conan deu meia volta e correu por onde viera, e o aquiloniano tropeçou perplexo atrás dele. Às cegas ele andou atrás do cimério até que este parou. Ricocheteou em seus ombros musculosos como se fossem uma estátua de ferro. Ofegante do impacto, escutou a respiração de Conan sibilar por seus dentes. O cimério parecia congelado no lugar. Baltus arrepiou-se ao olhar por cima dos ombros. Algo estava se movendo através dos profundos arbustos que franjavam a trilha. Algo que nem andava nem voava, mas parecia deslizar como uma serpente. Porém, não era. Os contornos eram indistintos, mais alto que um homem e não muito volumoso. Liberava um brilho de estranha luz como uma fraca flama azul. De fato, o fogo lúgubre era a única coisa tangível naquilo tudo. Poderia ser uma flama encarnada movendo-se com razão e propósito pelas matas escuras. Conan rosnou uma maldição selvagem e arremessou o machado com uma feroz vontade. No entanto, a coisa deslizou para frente sem alterar o curso. Na verdade, foram apenas alguns instantes de vislumbre que tiveram dela, uma coisa alta e sombria de flamas místicas flutuando através das moitas. Então ela se foi e a floresta caiu em uma quietude sem fôlego. Conan praguejou mergulhando pela folhagem que se interpunha entre a trilha. Suas blasfêmias, quando Baltus chafurdou atrás dele, eram lúridas e exaltadas. O cimério estava de pé ao lado da maca na qual jazia o corpo de Tibérias, e este já não tinha mais a cabeça. — Ele nos enganou com aquele miado amaldiçoado! Tresvariou Conan, brandindo com fúria sua espada acima da cabeça. — Eu devia ter percebido. Devia ter adivinhado o truque. Agora haverá 5 cabeças decorando o altar de Zogar. Mas o que é essa coisa que pode chorar como uma mulher e rir como um demônio e brilha como fogo de bruxa enquanto desliza sob as árvores? Resfolegou Baltus, enxugando o suor do rosto pálido. — Um demônio do pântano! — respondeu Conan devagar. — Apanhe aqueles polos. Vamos levar o corpo de qualquer maneira. Pelo menos nossa carga está um pouco mais leve. Com aquela sinistra filosofia, ele apanhou o laço de couro e seguiu trilha abaixo.